você não dá, não dá para suportar. Não tenho saída, aquela despedida não sai, não sai da minha memória. Eu vi seus olhos, lágrimas a derramar. Porque você não pensou, foi infiel. Nosso amor não acabou, não acabou. Reflita no amor que você não pensou, me desprezou. Não pensou, não pensou, não pensou. Novíssimo Barão Vermelho Prime com DJ Tapó e Anderson Melo é show. Com o Tiaguinho no comando eu vou, com DJ Josias e DJ Zezinho. Nanda de Souza, a nova explosão do Melody. Que sem você não dá, não dá para suportar. Não tenho saída, aquela despedida não sai, não sai da minha memória. Eu vi seus olhos, lágrimas a derramar. Porque você não pensou, foi infiel. Nosso amor não acabou, não acabou. Reflita no amor que você não pensou, me desprezou, não pensou.